Nessas horas só os verdadeiros prevalecem. Aí você vê quem é verdadeiro e quem não é. No aperreio. Assim que é quando nada mais dá pé, beijando a luna, vagabundo andando a pé. Não tem trampo, não tem grana, miliano tá na lama. Na hora vem, na hora que tá bem, vem, me presta 100. Você é como ninguém, vai, cola junto, vamos dar um rolê. E tamo junto, eu tô sempre com você. Tapinha nas costas, sai pra lá, rapidão, liga a moto. Eu vou vazar, sai pra lá, vai, sai que Deus é mais. Se é verdadeiro, corre junto e não atrás. Até a mina, pô, mina, que decepção. Você olhou pra mim quando eu tava com grana na mão. E agora não, agora observa de longe. Pois na Virgílio pra pagar de boy tem um monte. Fala a verdade, pai, com sinceridade. Você almeja dar um rolê pela cidade. Um cara tipo playboy, mesmo que não seja, mas que colhe na balada e banque a cerveja. E encha toda a mesa e você só desfrute. O cara mais cobiçado de todo o Orkut. Bombeta da Vandute, tem que ser Nike Boot. E se for um golfe do ano aí nem se discute. Mas aí, saiba que tudo isso vai passar. E o amor verdadeiro nunca ele vai te dar. Se quer ser objeto, então tá tudo certo. Ó meu senhor, me deixa de olhos abertos. Senhor, me ajuda a ficar esperto. Vou analisar bem quem está por perto. Segue sempre pelo correto, certo? Certo. No aperreio eu sei que sempre há alguém sempre por perto pra te apunhalar. E já não tá bem, chega alguém que inveja tem, não quer seu bem. No aperreio eu sei que sempre há alguém sempre disposto a te ajudar. E se não tá bem, sempre há alguém que quer seu bem, te leva além. No aperreio, tô que tô no aperreio. Tô sem ninguém, sem emprego e sem dinheiro. Mas tô feliz, tô felizão. Eu tô com Deus que é bem melhor que 1 milhão. Pô, passei uma fita, pô, que vacilação. Quem considero nem pegou na minha mão, nem olhou na minha cara, não perguntou se eu tava bem. Ser assim tão desprezado eu não desejo pra ninguém. Mas peraí, eu não vou ficar olhando pro meu próprio umbigo. Deus tá comigo, será que eu tinha esquecido? Não vou chorar as pitangas, vou arregaçar minhas mangas. Vou ser amigo, com Cristo eu vou colar na banca. Aí mano, demorou, a revolução já começou. Vem pro lado do bem, não escreve ninguém, seja quem for. A ideia aqui é quente, se você crer, vem com a gente. Proclame esse outro lado, aflito, cansado, vida deprimente. Eu sei que você me entende, que eu sinto você também sente. Ninguém é melhor ou pior, somente alguns traços são diferentes. Eu sei que eu tô no aperreio, eu sei que eu tô sem dinheiro. Mas eu tô firmado na rocha, sou filho do Deus verdadeiro. No aperreio eu sei que sempre há alguém sempre por perto pra te apunhalar. E já não tá bem, chega alguém que inveja tem, não quer seu bem. No aperreio eu sei que sempre há alguém sempre disposto a te ajudar. E se não tá bem, sempre há alguém que quer seu bem, te leva além. No aperreio eu tô que tô no aperreio. Tô sem ninguém, sem emprego e sem dinheiro. Mas tô feliz, tô felizão. Eu tô com Deus que é bem melhor que 1 milhão. E aquela perdida.